019 on the ground at 49, we may my frequency set via Alpha and Juliet, gate 11. By Alpha and Juliet, Apostle 019. Para 3891 para o localizador, esquerda para 140, reporte estabilizado. Estabilizando elétrico no 714. 714, liga LS, torre 186. Recebendo na frequência de emergência o retorno da sua transmissão. Ok. Padrão no zero, né? Centena 89. Ele pouso no zero, vou no 714. Faz transferência. No avião desce a 2 mil pés, compete LS, chame torre 186. 4 Solo 56, na minha escuta Alfa Juliette, portão 4. Até a sua escuta Alfa Juliette, para o 4, igual na 7 ou na 4. Longe, chamei 3, 120 graus, 8 nós, tem pouso autorizado, pista 10. Pouso no 0, tá 3 vezes, baixado de trabalho. São 3. Autorizado no 3, reporte o táxi. Reporta para o táxi, pode ser. Antes da Juliette. Mantenemos a Juliette, boa no 7, 1 no 4. Azul 4062, desça 2 mil pés, ajuste 1013, reporte localizador. Minha de TAP. Patrulha, Azul 4062, desce via após o TAP. 4062, desça 2 mil pés, ajuste 10, 13, rebote localizador, TVLF. Positivo, desce para 2 mil pés, o ajuste será 10, 13, chama no localizador, azul 4062. 89159, na minha escuta Alfa Juliette, portão 8. Escuta Alfa Juliette, portão 8, 3291. Solo gol no 805 para o táxi, 89 a bordo, autonomia de 2 horas e 40, alterna Maceió. Excelente, táxi via Índia, o ajuste 1013, 18.6, ponto 0. Táxi via Índia, 1013, ajuste, ponto 0, 18.6, torre, gol no 805. Juliette, o 4, conta atrás da sua companhia que vai iniciar táxi. Ok, ficar atento, autorizado 04, 197, 14. Azul 4062, autorizado do final do ILS. Positivo, desce para 1700 pés, Azul 4062. Rio de Salvador, voo 805, ponto de 090, pronto. 805, autorizado. Ingresso da colagem, 179. A linha é cola 510, voo 805. Salvador, boa noite, Nascimento, informação Bravo. 896, bom dia, via chegada Mari, desça 2 mil pés, registrado no 093, reporte localizador pista 10. Via Mari, vai tomar estabilidade elétrica, pista 10, 4062, estabilizado o curso localizador. Azul 4062, complete o final. Chame torre 186. 186, boa noite, Azul 4062. Boa. Manda a colagem, boa noite, 05. Salvador, boa noite, Azul 4062, está estabilizado no localizador. Azul, boa noite, avistado, 1013 no ajuste, continue, aguarda pista livre. Okay, aguarda pista livre, ajuste o 013, Azul 4062. Pouso autorizado, nano 0, na centena com 10 nós. Teve pouso, pistão 0, azul 4062. 805, decolado de Salvador, 04, controle 198, bom voo. 198, boa noite, 805, da Gol. Controle Salvador, boa noite, Gol no 805. Gol 805, contato radar, sai da PUCA. Afirmativo na PUCA, ciente no 805. Salvador, boa noite, é o 3520, com informação Bravo. Boa noite, 3520, desça para o nível 050, vai na praia de TAP para a chegada Mari, com ajuste 0 no 3. 050, 33, pode voar duro, 3520? Inicialmente, pode ir TAP. Certo. 062, táxi Alfa Kilo, bate 3 na minha escuta, solo 07. Alfa Kilo, bate 3 por 4062 da Azul. Bom dia, Gol 606, chegada Mari, desça nível 060. Vetoração sequenciamento, vai na proa 080, limite o localizador, desça 2000 pés, ajuste 0,13. Esquerda 080, desce para 2000, limitado pelo localizador, 23, 3520, tá? Ligou no 805, cruza 165. Ciente, mantendo a escuta do controle. 05. Desse nível 050. 05. Salvador, boa noite, web 5897, formação Bravo, cruzou 245 para 180. Boa noite, web 5897, chegada Mari, desça para o nível 060. Mari 060, web 5897. Gol 805, chame agora Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Chamativo Recife 1545, 2085, 1805. Estou localizado, vou no 896. Gol 1896, complete, final ILS, chame torre 1118, decimal 6. Completo da situação, torre 186, gol no 896. Boa noite, gol 896, estabilizando o LS, baixa a trava. 896, boa noite, avistado, tem pouso autorizado na 10, o vento 100 graus, 89. Autorizado pouso na 10, gol 896. Tá estabilizado, tá 3520 avistado. Tá 3560, completo de leste, torre 186. 186, obrigado. 3520, boa noite. E Salvador, boa noite, tá 3520. 3520, boa, o ajuste é 1018, continue aguardando pista livre. Confirma o ajuste? 1013. 1013, sente, 3520 da tarde. 1896, Solos 18, na minha escuta, táxi Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, 18. WebJet 5897, desça 3.000 pés, ajuste 1013, reporte localizador, vai seguir 1737 da Gol, 9 milhas à sua frente. Motivo 3.000 pés, 1013, Web 5897. Pode autorizar, 9 0 1 0 0 graus 89. Repórter 3520.